Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Como já vimos, nosso tema para a noite é o valor das pequenas atitudes. E ele nos traz muitas reflexões que nós vamos procurar nesta noite desenvolver, procurando refletir o quanto as pequenas oportunidades que a vida nos oferece diariamente podem contribuir para a nossa evolução. Quando a gente pensa na condição humana, na nossa realidade aqui de espíritos encarnados, nós vamos perceber que a maior parte da nossa vida, ela está dedicada a tarefas comuns, a uma rotina, e há pessoas até que lamentam dessa situação. A gente despender tanto tempo da nossa vida com coisas que a gente pensa que poderia ser deixado de lado, não são tão importantes. Mas quando a gente reflete nessa condição e a gente pensa que a nossa vida ela é regida por leis sábias, leis justas, leis que permitem a evolução, o progresso do espírito, então a gente chega a uma conclusão que talvez seja realmente útil que a nossa vida tenha essas condições como ela tem hoje, da rotina, das obrigações, do trabalho. Porque a sabedoria divina não nos teria situado na vida de uma forma em que não tivéssemos a oportunidade do crescimento espiritual. Daí a importância de valorizar essas pequenas oportunidades, porque delas poderão existir ali situações valiosas para a nossa evolução. O que precisaríamos era dar um pouco mais de atenção para essas pequenas atitudes do dia a dia. Então nós vamos ver que o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então, o que nós somos no dia a dia, o que nós estamos fazendo, isso aí tem um impacto muito grande para a nossa evolução. Nós vamos pensar, então, que a nossa vida, ela está aqui com um tempo determinado. Todo mundo já tem essa ideia, de certa forma, clara, né? Nós, quando reencarnamos, nós viemos para ter um tempo determinado de vida. Nós podemos abreviar esse tempo pelos desequilíbrios. E às vezes, muito excepcionalmente, a espiritualidade pode estender um pouco esse tempo, dependendo de alguma necessidade, alguma circunstância que justifique. Mas, de modo geral, a gente vem com o bilhete de retorno já marcado para a gente voltar para a pátria espiritual. E o nosso tempo aqui, ele está definido dentro de uma necessidade que nós temos evolutivo. Alguns vão precisar viver mais tempo, outros menos, de acordo com as condições que nós temos espirituais e que o nosso tempo está determinado. E nós podemos fazer uma comparação com o nosso tempo de vida aqui, com o tempo que é marcado por um instrumento antigo que se usava para medir o tempo, que é a ampulheta. É um instrumento que marca a passagem do tempo em intervalos curtos. Hoje em dia ela é usada só como um elemento decorativo, mas na antiguidade, quando se queria determinar uma tarefa de um determinado período de tempo, se usava esse instrumento. Ele tem grãos de areia que vão passando do compartimento superior para o inferior, e aquilo determina então a passagem do tempo. Nós podemos fazer uma comparação, uma analogia, que a nossa vida aqui é como se fosse essa areia que está caindo do recipiente de cima para baixo. Quando terminar ali os nossos grãos de passarem para baixo, esgotou o nosso tempo de vida aqui. Podemos ter uma pequena prorrogação, mas é um tempo determinado. E cada grão é uma marca desse tempo. Cada grão está determinando ali o que nós estamos sendo nesse tempo. O que seriam esses grãos? São exatamente as pequenas atitudes. Nós podemos considerar que a nossa vida ela está sendo caracterizada, definida aqui por aquilo que nós temos feito. Então nós vamos procurar reconhecer quais são esses grãos no tempo de vida que nós temos, na areia da vida que está sendo, está transcorrendo no nosso tempo de vida aqui na Terra. Nós vamos considerar que esses grãos seriam como se fossem os nossos pensamentos. Já pararam para pensar quantos pensamentos nós emitimos diariamente, de todas as ordens? Nós pensamos continuamente, e essa é uma das características que nos define já como espíritos humanos, É o pensamento contínuo. Nós pensamos o tempo todo. Pensamos coisas elevadas, coisas fúteis, pensamos em coisas sublimes, coisas banais. Nós pensamos de todas as formas, porque nós somos espíritos que ainda estamos buscando uma sintonia e uma capacidade de produzir apenas pensamentos sublimes, pensamentos elevados. Na verdade, nós estamos ainda aprendendo a produzi-los. Na verdade, nós pensamos mais reproduzindo ideias que outras mentes desenvolveram do que propriamente uma criação nossa. Quando nós pensamos em certos temas, como amor, fé, esperança, caridade, na maioria das vezes, nós estamos reproduzindo conhecimentos que adquirimos, não pela nossa experiência necessariamente, mas mais pela aprendizagem que tivemos com outras mentes que se desenvolveram mais. E à medida que vamos evoluindo, seremos capazes de produzir essas reflexões também. Embora possamos ser também daqueles que já estejam produzindo isso. Isso é o íntimo de cada um que vai julgar se o que nós produzimos é algo que nós já estamos colhendo, essa sabedoria infinita que permeia a criação, ou se é algo que nós vamos reproduzindo dos nossos irmãos que têm acesso a esse conhecimento superior. Mas isso não importa muito para nós, porque na verdade, se já estamos produzindo, ou se só estamos reproduzindo esses conhecimentos elevados, nós já estamos num bom caminho. Mas a maioria da humanidade hoje não produz pensamentos de ordem superior. É tudo muito terra a terra, é tudo muito voltado apenas para os interesses imediatos, para suas necessidades básicas, e podemos considerar que uma porcentagem imensa, uma coisa assim esmagadora, está vivendo ainda mais voltado para pensamentos relacionados à satisfação dos prazeres mais básicos do ser humano. O que impulsiona muitas pessoas hoje é mais relacionado aos instintos do que às qualidades superiores do espírito. Então nós somos seres, estamos aí produzindo diariamente uma ordem tão diversa de pensamentos. E eles estão caracterizando a nossa passagem aqui nesse mundo. Estão determinando o que nós somos também. Os outros grãos que nós temos são as palavras. Quantas palavras nós pronunciamos diariamente também de todas as ordens representando esses pensamentos. E às vezes nós falamos coisas que nós nem concordamos, falamos e pronunciamos palavras que muitas vezes nós nem sabemos a profundidade, não sabemos nem o que elas implicam quando dizemos essas palavras. Mas elas também estão determinando a nossa vida, estão caracterizando o que nós somos, porque em muitos momentos o que o mundo vai compreender que nós somos é decorrente daquilo que nós externamos. Então, a palavra, ela também é algo que está caracterizando a nossa vida, a nossa passagem no mundo. E por fim, as nossas ações. As ações mais diversas que nós praticamos no mundo. Elas determinam também um pouco o que nós somos, embora elas sejam nascidas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, mas as ações também vão confirmando aquilo que nós somos e elas reforçam as nossas tendências. Porque a ação também é uma forma de nos condicionarmos, de determinar como seremos, como agiremos. De tanto repetir algo, nós podemos nos tornar aquilo que é definido por aquela ação. Então é algo que também está marcando a nossa passagem no mundo. A forma como nós estamos atuando nesse mundo que vivemos. E para a gente poder compreender então um pouco sobre cada uma dessas formas de agir no mundo, de interferir no mundo, nós vamos buscar as reflexões de alguns autores espirituais que vão nos ajudar a entender mais sobre o poder que esses potenciais que nós temos de pensar, falar e agir têm para a nossa vida. Não vamos explorar em profundidade todos eles, não há tempo para isso, e necessitaremos até de mais reflexão para poder compreender mais sobre cada um deles. Mas essas referências vão nos ajudar a refletir como nós podemos, então, orientar nossa vida em pensar, falar e agir com proveito para a nossa evolução. Então vamos começar, acho que ele pulou uma parte aqui, vamos começar falando aqui a respeito, vamos começar falando do pensamento. Nós temos na obra de André Luiz, principalmente, não que outros autores não tenham explorado isso, mas nós temos na obra de André Luiz uma referência muito grande sobre o poder que o pensamento tem para o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Nós podemos considerar que o nosso pensamento, ele é uma força atrativa que nos aproxima de outras pessoas, de outros seres, encarnados e desencarnados, e que esse pensamento, ele sempre vai buscar aqueles que são afins. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ele define bem isso. Nós somos pessoas que estamos, na verdade, constantemente influenciando outros e somos por eles influenciados. Tudo que nós pensamos cria vínculos com outras pessoas, sejam então no nosso meio, que é algo menos perceptível, mas com o mundo espiritual, que seria algo mais intenso. Não para que possamos perceber, mas eles nos percebem muito facilmente pelos nossos pensamentos. Nós somos identificados por uma comunidade espiritual que nos cerca por aquilo que nós externamos mentalmente, diariamente. Os espíritos, eles nos conhecem não por aquilo que nós parecemos ser, mas por aquilo que efetivamente somos. Porque o que nós somos é exteriorizado na forma de vibrações, de pensamentos, e eles captam. É algo que nós aqui na Terra também percebemos, mas nós percebemos mais pela via da comunicação. Nós nos afinamos com as pessoas à medida que nos comunicamos com elas. E aí nós vamos reconhecendo que elas têm algo de interesse para nós, e isso estreita laços, cria aproximações. Os espíritos, ao nos observar a natureza de pensamentos, eles nos procuram para justamente reforçar esses pensamentos em nós. Isso é válido tanto para os espíritos de ordem inferior quanto os espíritos de ordem superior. Daí a preocupação, a necessidade que nós temos que ter com a qualidade dos nossos pensamentos. Por quê? Nós estaremos atraindo para a nossa vida inúmeras companhias espirituais de acordo com o tipo de pensamento que nós produzimos. Alguém que analise-se profundamente, reflita sobre o que você pensa diariamente, chega a essa conclusão, que muitas vezes nós temos sempre os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Quando nós meditamos sobre o teor do que nós pensamos, nós somos capazes de nos reconhecer como um determinado tipo de pessoa. Por que nós não conseguimos muitas vezes transcender ou superar esse condicionamento de pensar sempre sobre as mesmas coisas, de buscar sempre as mesmas coisas? Em parte é porque existe um conforto, uma comodidade em sempre manter a mesma direção, a mesma linha de pensamento, cultivar as mesmas coisas sempre, mas também porque nós somos ali meio que induzidos a nos manter nessas ordens de pensamento pelos espíritos que se associam a nós. Nós criamos reflexos sobre eles e eles sobre nós. Então, quando nós queremos romper isso, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é algo simples a gente mudar o teor dos pensamentos que nós temos. Por quê? Justamente porque temos esses companheiros que reforçam em nós essas tendências, reforçam em nós essa forma de pensar, de ver a vida, o modo como nós enxergamos as coisas. Por isso que muitas vezes nós temos que fazer um esforço maior se nós queremos mudar o rumo da nossa vida, porque ele está sendo determinado pelo tipo de pensamento que nós estamos tendo. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cultivamos mentalmente, nos guia, nos orienta, nos encaminha. Então aí a preocupação, a atenção que nós temos que ter com toda a ordem de pensamentos que nós temos. Porque um pensamento de natureza inferior, ele atrai espíritos que reforçam esse pensamento inferior. E cria-se ali uma troca que, para o indivíduo superar aquilo, é algo difícil. Quanto mais a gente se entrega a uma ordem de pensamentos, mais difícil é se libertar. Porque cria-se ali uma força que nos prende àquela forma de ver o mundo. Vamos pegar um exemplo prático. Se nós passamos a enxergar as pessoas de uma determinada maneira, de julgá-las de uma determinada maneira, e a gente acha que aquela é a única forma de avaliar a pessoa, de considerá-la, nós muitas vezes não conseguimos pensar de maneira diferente. Nós fazemos isso muitas vezes com determinados membros da nossa família. Nós os caracterizamos como alguém que tem certas qualidades, positivas ou negativas, e somos incapazes muitas vezes de vê-los de maneira diferente. Esse é um condicionamento que nós criamos de só enxergar aquele indivíduo daquela forma. Ou que alguém é muito bom, muito legal, ou que alguém é muito infeliz, tem muitos defeitos. Nós não conseguimos ver que qualquer ser humano tem múltiplas facetas, tem múltiplos aspectos da sua personalidade, e ninguém pode ser definido por apenas uma característica, uma qualidade. Mas nós fazemos isso diariamente, não só com os familiares, mas com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que compartilhamos a experiência. Nós criamos uma ideia fixa sobre aquela pessoa e não conseguimos enxergar além. Tudo que aquela pessoa faz é algo que nós sempre consideramos. Ah, fez aquilo porque ele é assim. E nós não conseguimos superar isso. Isso mostra o quanto o nosso pensamento pode ficar cristalizado. E por trás dessa cristalização, dessa imobilidade, dessa incapacidade de pensar diferente, podem existir espíritos que estão reforçando essa nossa crença. Então aí é refletir sobre o quanto nós estamos presos a determinados pontos de vista, determinados julgamentos que nós carregamos em nós e que estão determinando como nós nos relacionamos, porque eles estão marcando e definindo como está sendo a nossa vida. Então daí um exercício permanente de pensarmos, de refletirmos sobre nós mesmos, sobre o que pensamos, como avaliamos os outros, como avaliamos o mundo. Por exemplo, nós muitas vezes temos uma visão catastrófica da vida. Nós temos uma tendência de achar que tudo sempre vai caminhar para o pior, porque a nossa experiência muitas vezes nos levou a perceber que existiram inúmeros momentos difíceis na vida. Mas por acreditar tanto que as coisas sempre caminham para o pior, nós somos muitas vezes incapazes de ver situações melhores. E isso tudo é pensamento, é ideia que cultivamos. É aquilo que nós alimentamos internamente, é aquilo que se passa no nosso íntimo, que muitas vezes somente nós e os espíritos que nos acompanham têm consciência do que sentimos e acreditamos. Então refletir sobre eles é fundamental e essencial para a gente dar um rumo à nossa vida. Quando nós pensamos na palavra que expressa esse pensamento, que externa, que torna para o mundo conhecidos esses pensamentos, as palavras também, elas vão muitas vezes reforçar já essas tendências que nós temos de ver, de interpretar a vida de uma determinada maneira. De tanto nós falarmos, por exemplo, que determinadas pessoas são de tal jeito, pode ser que nós estamos ali reafirmando cada vez mais aquilo perante nós mesmos e passamos a acreditar tanto naquilo. Mas as palavras, elas têm outro impacto também na vida. Aquilo que nós falamos para os outros interfere profundamente na vida deles. A forma como nós contamos algo para alguém cria para essa pessoa uma imagem muitas vezes distorcida da realidade. É um problema daquele que ouve acreditar em tudo que falam para ele? Sim, mas nós também temos uma responsabilidade. Imagine numa situação em que você conte para os seus familiares sobre um colega de trabalho. Na hora de você relatar situações vividas com essa pessoa, você pode não estar sendo justo ao transmitir para os seus familiares uma compreensão de quem realmente é essa pessoa. E, porque quando você fala, por exemplo, apenas dos defeitos que ela tem, sem destacar as qualidades e as virtudes. E quem te ouve pode criar uma imagem de que aquele ser realmente é uma pessoa muito perversa. Mas conhecendo-a de perto, convivendo com ela, pode descobrir aspectos que você não viu. Então o que nós falamos também está criando uma realidade para as outras pessoas. Aquilo que nós contamos, às vezes, como um acontecimento banal que ocorreu com a gente, nós falamos para alguém, pode dar uma ideia errada da nossa história de vida, por exemplo. Pode nos passar uma imagem diferente daquilo que nós realmente somos. Então, as palavras que nós pronunciamos, nós vamos ter um impacto no mundo também muito grande. Um outro exemplo do quanto as palavras elas vão determinando situações. Imaginem pais que apenas critiquem os seus filhos, que apenas identifiquem falhas, erros, que apenas apontem defeitos. Cria muitas vezes em crianças e jovens a ideia de que eles são incapazes, que eles são incompetentes perante a vida, de que eles são fracassados, porque eles só ouvem críticas, só ouvem observações muitas vezes depreciativas. E cria para essas pessoas ainda informação uma ideia negativa sobre elas mesmas. Então as palavras que nós pronunciamos, às vezes de maneira inconsequente e refletida, elas têm um efeito muito grande. Às vezes quando nós, num relacionamento entre marido e mulher, num casal, o que que acontece? Às vezes a forma de lidar um com o outro não é realmente aquilo que eles sentem. Não falam dos seus sentimentos, não falam dos seus problemas, e um passa a ter uma visão equivocada do outro. Às vezes uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, cria uma situação difícil que muitas vezes vai exigir inúmeras outras palavras para ser acertadas. Então o que nós falamos, ele está também determinando e marcando o nosso tempo aqui no mundo. Está caracterizando quem nós somos perante o mundo. Está definindo o nosso tempo de vida. Isso não significa que a gente vai parar de conversar, parar de falar amenidades ou as pequenas bobagens da vida, mas é a responsabilidade que nós vamos ter com aquilo que nós estamos dizendo. Né? Palavras que muitas vezes tumultuam ambientes. Hoje em dia é muito fácil a gente iniciar uma discussão, uma troca de ideias, e aquilo virar um tumulto, uma briga. Porque tanto quem fala não entende as necessidades de quem está ouvindo, como quem está ouvindo também não sabe interpretar exatamente o que o outro está dizendo. Então isso vai ter uma marca profunda na nossa vida. E nós podemos recontar a realidade, muitas vezes mudando a ideia que nós temos sobre o mundo e sobre as pessoas. Talvez vocês já tenham vivido essa situação, quando você viu que certos conceitos que você tinha sobre a vida, sobre pessoas, se modificam ao ouvir o relato de uma outra pessoa que nos conta uma outra versão de uma história. Isso mostra o quanto nós recriamos não só o presente, mas o passado também. Há histórias, há situações em que as pessoas, ao tomar conhecimento de um outro ponto de vista, reformulam a sua compreensão sobre si mesmas, ou sobre um evento da sua história. E isso cria, muitas vezes, até uma mudança de rumo. Daí a importância de a gente prestar atenção do que nós estamos transmitindo para as pessoas. Muitas vezes silenciar certos detalhes é extremamente conveniente, não porque a gente vai ocultar a verdade, mas porque a gente não vai perturbar a vida de alguém que já está num processo, muitas vezes, de tranquilização, de acalmar o seu coração para recomeçar a sua vida, por exemplo. E aí as pessoas, às vezes, pela tendência de falar demais, procuram levantar fatos, situações passadas já superadas e recontá-las e dizer sobre elas coisas novas que não trazem nada de bom para as pessoas. Então o cuidado que nós temos que ter com isso, com aquilo que nós falamos, porque às vezes um comentário ingênuo, uma fala assim, sem maiores reflexões, trazem ali resultados negativos na vida dos outros. E isso vai estar marcando a nossa passagem no mundo. Quem nos fala sobre isso é o Espírito Hamédio, no seu livro Renovando Atitudes, o poder que a palavra tem de determinar certas situações na nossa vida. Não é um poder mágico que vai ter uma força misteriosa que muda, mas é o quanto ela pode impactar nas pessoas que a ouvem e o quanto ela pode determinar ações dessas pessoas. Então isso é algo que devemos refletir bastante. E por fim, nós podemos então falar das ações. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala de que as nossas ações repetidas vezes em determinado sentido vai nos levar, vai nos aproximar cada vez mais dos objetivos que nós pretendemos. De tanto insistirmos numa ação, nós vamos fortalecendo a nossa disposição em determinado sentido da vida. É por isso que os benfeitores espirituais sempre nos alertam o cuidado que nós temos que ter de não nos permitirmos certos desequilíbrios. Porque tem coisas que às vezes parecem simples, né? No campo, por exemplo, dos desequilíbrios humanos, tem coisas que hoje em dia parecem mais tão graves. Mas quando o indivíduo começa repetidas vezes a se entregar àquilo, ele vai num processo crescente de ir se permitindo gradualmente situações cada vez mais novas e vai se aprofundando naquilo. E quando ele vê, ele está dando vazão a todo um conjunto ali de desejos, de ambições que ele teve, que ele conseguiu conter até um certo tempo da sua vida, mas por se permitir algumas ações, ele se endereça de cabeça naquela situação. Então daí vai a necessidade de a gente refletir também sobre o que nós fazemos. Porque de tanto insistir numa ação, nós podemos ir gradualmente nos aproximando de certas realizações, que num determinado momento da vida não faríamos. Mas de tanto insistir, nós podemos chegar a ela. Agora, o mais interessante de tudo é que esse mecanismo que envolve tudo, pensamento, palavra e ação, ele tem um valor igual, tanto para aquilo que é de natureza superior como é inferior. Se eu praticar continuamente ações no bem, eu me aproximo mais e mais daquilo que eu entendo como bem. Se eu buscar algo que se torna parte da minha vida, eu vou viver mais intensamente aquilo. E se eu realizar tarefas ligadas àquilo, eu vou estar mais e mais imerso naquilo. Quer ver um exemplo? Se nós começamos a frequentar a casa espírita e nos integramos nos trabalhos que ela realiza, qual que é a nossa vontade? De fazer cada vez mais, de buscar mais. Não é assim? Então, isso mostra o quanto as situações positivas que nós praticarmos, que nós exercermos, o quanto elas podem nos aproximar de situações cada vez maiores. Então, se nós queremos alcançar algo, nós temos que verificar se aquilo é algo que deve ser buscado e não desistir, e caminhar sempre naquela direção, que seria o quê? Você sempre realizar algo dentro daquele seu objetivo maior. É a forma de conquistá-lo. Qualquer coisa que nós quisermos realizar no mundo, para alcançar aquilo, nós temos que praticar ações contínuas que nos levem naquela direção. É como os passos de uma longa caminhada. Eu desejo atingir um objetivo muito distante, um ponto muito distante, eu só posso caminhar naquela direção. Se eu caminhar em outra direção, a não ser que seja para contornar um obstáculo, mas se eu caminhar em outra direção, quando eu vejo, aquele objetivo lá longe já não é mais alcançado. Então, quando nós queremos, por exemplo, pegando um objetivo prático, nós queremos paz dentro do nosso lar. Nós temos que exercer essa paz nas nossas ações dentro do lar. Nós temos que dedicar a nossa vida a essa busca da paz. Compreender quais são as atitudes que traz paz para o lar. E praticá-las. Muitas vezes a atitude que traz paz no lar, qual que é? É a gente ouvir mais as pessoas sem querer dar uma resposta pronta para tudo que elas têm a nos dizer. Porque na maioria das vezes quando a gente tenta conversar para se entender com alguém, não é que a gente quer buscar entendimento, é que a gente quer convencer o outro que nós estamos certos. Então uma das atitudes que traz paz para o lar é ouvir sinceramente o outro com o desejo de entendê-lo, de reconhecer as suas necessidades. Essa é uma atitude, existem inúmeras outras. Mas nós temos que exercê-la para alcançar paz no lar. Se nós não exercemos essa atitude, por exemplo, de ouvir, de entender o outro que está reclamando, que está lamentando de uma situação difícil, nós não vamos atingir essa paz no lar. Então, qualquer realização, ela depende de praticarmos as ações que nos levem até essa realização. Se nós não fizermos nada, tudo não passa de sonho, tudo não passa de desejo. Deixa de ser algo que possa ser alcançado na vida. Então, essas situações do dia a dia, essas situações que nós vamos vivendo, as palavras que nós vamos pronunciando, os nossos pensamentos, tudo isso está definindo como é a nossa vida hoje. Mudá-los depende essencialmente de nós. E quando a gente pensa, né, nas pequenas atitudes, é inevitável a gente pensar que existe um monte de outras coisas na vida que também a gente vai só realizar e alcançar quando a gente realizar primeiro aquilo que é pequeno. Não é? Quando a gente pensa no bem que nós podemos fazer. Muitas vezes a gente pensa que para mudar a realidade do mundo, das pessoas que nós vemos que estão sofrendo, nós teríamos que fazer grandes realizações, grandes obras. Também nesse setor da vida, nós podemos e devemos fazer coisas pequenas primeiro. São elas que vão realmente criar todo esse condicionamento que eu já mencionei. São elas que vão nos propiciar uma entrega maior e cada vez maior no sentido de ajudar a quem precisa. Também quando queremos fazer o bem, é nas pequenas situações que nós vamos ter grandes oportunidades. E Jesus tem uma passagem do Evangelho bem interessante, que ele nos mostra que é esse o caminho. É a gente primeiro começar a doação por aquilo que nós podemos, né? Ou às vezes até pelo que não podemos, mas é o que está disponível naquele momento. Então, é a passagem em que ele estava no templo, ele observava as grandes doações que eram dadas ali de contribuição para o templo, grandes fortunas em joias e moedas de ouro, e ele observou a humilde viúva dando apenas 2 moedinhas, uma quantia que era insignificante para um templo que recebia muitos tesouros. Mas Jesus chama os discípulos e fala: olha, ela está dando mais do que todo mundo. Que ela está dando de coração, ela está dando daquilo que ela nem tem para ela mesma. Então ela está fazendo aquilo que ela acha que é possível. E aquilo tinha um valor muito grande para ela. Então, mais uma vez, a gente vê que são nas pequenas situações que estão as grandes oportunidades para a evolução. Nós temos uma mensagem do Espírito Meimei muito bonita, muito significativa sobre esse tema, e que nós vamos ouvi-la. Então nós vamos aguçar nossa imaginação para acompanhá-la na narração de Joel Gomes, a mensagem chamada Migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar o teu nome. Quantas criaturas me ficam indiferentes? E quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para criança doente. Atiram-me à distância quando surge na forma o pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou fraco velho para um escravo, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a carne do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no carro do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, retornando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente mostrada por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, Dizem-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na pensão de um intento. Então, quantas oportunidades nós temos pequenas de auxiliar o próximo e o quanto elas podem ser significativas, não é? Então veja, são inúmeras as situações que a gente vai vendo na vida, que é naquilo que é o menos significativo e aquilo que menos evidência tem na vida, é que está o segredo daquilo que nós podemos fazer o melhor, daquilo que nós podemos tornar mais importante para a nossa evolução espiritual, porque é a oportunidade do momento, é aquela ocasião. Às vezes as pessoas estão esperando situações grandiosas na vida para se realizar e elas talvez nunca venham. Ou então, primeiro seja necessário que a pessoa se dedique àquilo que é pequeno para depois surgir algo maior. E nós temos um exemplo de alguém que vivenciou claramente isso. Ela alcançou um grande destaque, mas antes ela trilhou um caminho muito humilde, que foi a de buscar situações mais assim insignificantes para ajudar o próximo. É o exemplo de Madre Teresa. Antes de ela criar todo aquele sistema de auxílio aos pobres, a sua organização religiosa voltada à caridade, ela vivenciou esse princípio de fazer o mínimo, aquilo que estava ao alcance dela. E ela, mesmo depois que se torna uma liderança nessas obras assistenciais, ela ainda continua a ser alguém que entende que é nas pequenas oportunidades a grande oportunidade de auxiliar o próximo. Ela, mesmo tendo um papel muito grande nesse processo, nessa organização que se criou em torno dela, ela ainda continuou nas tarefas mais simples. E ela tem um pensamento que ficou registrado num documentário, numa entrevista que foi feita com ela, muito interessante. E ele, de uma certa forma, resume tudo isso que nós falamos hoje sobre o valor das pequenas atitudes. Ela tem essa frase muito adequada, né? Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. E na entrevista que ela deu ao documentário, nós vamos ter então esse pensamento dela mais desenvolvido. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela é alguém que vivenciou esse ideal, né? De que o importante é aquilo que é o menor. Mas desde que você tenha essa ideia que é se entregar para Deus, é você buscar o sentido mais profundo da vida, o sentido da sua existência, é você identificar a sua ligação com o todo, identificar a sua ligação com Deus. Isso é se entregar para Deus. E não necessariamente ter uma vida religiosa, celibatária, mas é você viver aonde você estiver vivendo, nesse processo de busca, de ligação, de comunhão com a divindade. E ao fazer algo, por menor que seja, fazer por amor, por vocação de fazer o bem. E é isso que torna a vida cada vez mais significativa. E a gente, quando fala um bom dia para alguém, falar carregado de bom dia mesmo. Quando a gente deseja alguém vá em paz, que a gente deseje realmente a paz para essa pessoa. Quando a gente cumprimenta um companheiro, um amigo, um familiar, que a gente mostre a grandeza do nosso sentimento para essa pessoa realmente. Que a gente torne significativo cada momento. É isso que realmente torna a nossa vida cada vez maior. É isso que realmente engrandece a nossa existência. E que, para que a gente não esqueça essa ideia, então, nós vamos lembrar de um pensamento do nosso grande mestre, o médico das nossas almas, aquele que veio trazer para nós o código de fraternidade, de amor que deve existir entre as pessoas. E ele expressou também essa ideia de como as pequenas situações são importantes. Nós vimos na mensagem de Meimei algumas dessas ideias, mas uma passagem do Evangelho também traz isso. Quando ele disse, olha, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então, até um copo d'água que se dá em nome de Jesus, que não é só falando em nome de Jesus, tem que estar revestido daquele espírito de amor, de caridade, de doação ao próximo que ele ensinou. Até isso passa a ter um significado profundo. Até isso gera, para aquele que faz, resultados benéficos, que é essa recompensa, esse galardão que Jesus diz. Então, pratiquemos as grandes oportunidades que estão aí presentes no nosso dia, continuamente. Estão presentes em nossa vida todos os dias. É a nossa oportunidade que nós temos de realização em tudo que nós fazemos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a compreender cada vez mais essas ideias, que possamos interiorizá-las e vivê-las. Muito obrigado a todos.